e não tá nem aí. Quem é você que fareja o lixo desse país? Quem é você? Tá chegando o seu fim. Eu vou te dizer. Desse país.